Nós já estamos com 4 minutos e 35 segundos. O Flamengo tem a chance de abrir o placar. Romário está há 6 jogos sem fazer um gol. Coincidentemente, o mesmo número de partidas que o Flamengo está sem vencer no campeonato. Romário tem 9 no brasileiro. Vai para a cobrança de pênalti. O Flamengo já fez 2 de pênalti no campeonato. É Fabiano no gol, Romário na bola. Partiu Romário, pé direito. Gol! E a festa no Canindé é como se o Flamengo estivesse jogando em casa. Porque o público no Canindé tem uma maioria de torcedores do Flamengo. E a galera faz a festa com menos de 5 minutos. Romário abre o placar. 1 para o Flamengo, 0 para a Portuguesa.